Olá! Estamos aqui em mais um Rolada, e dessa vez para discutir board game. É coisa para criança? Nesse programa de hoje a gente vai discutir sobre board game, a idade em que você deve inserir o seu filho nesse mundo, como trazer os jogos para a família, né? Qual que é a dificuldade de ter, né, crianças jogando o seu jogo europeu? Estamos aqui então, eu, William da Lens, né, junto com o Luiz, né, pai do Adriano, e também jogador de board game. E a gente tá com um especialista aqui em infância, né, Adriano. E aí, Adriano, tudo certo? E nesse Rolada, né, a gente também tá apresentando aí a linha de camisetas da Lens, né, Board Game Rules. Então, se vocês querem saber mais sobre essa linha de camisetas, acesse lens.com.br e confira já. Então, vamos para mais um Rolada. Então, a gente tá aqui então, né, com o Luiz e com o Adriano para falar hoje sobre a idade dos jogos de tabuleiro, né? Porque esses jogos, ele... Primeiro, vamos começar com uma apresentação. Luiz, como é que tu começou jogando, o que que foi, né? Como é que é a tua vida, assim, de como jogador de tabuleiro? Como tu começou, o que que tu jogava? Nos fala um pouco mais sobre isso. É, não posso dizer que eu sou um jogador de tabuleiro como vocês, evidentemente, né? Mas, porque eu joguei War na adolescência, na parte da faculdade. Clássico, né? Clássico do War. E daí, nunca mais. Eu tive contato de novo com board games esse ano, porque um amigo me comentou que existia Lens, falou de board game. E aí eu vim conhecer e achei muito legal aqui, né? E nós, eu e o Adriano, a gente basicamente não jogava. A gente jogava videogame, né? Sim. E um outro jogo de tabuleiro, tipo Monopoly, não é isso, Adriano? Que a gente jogou um tempinho. Monopoly, Combate. Combate, quem mais que a gente Coreto. Jogou? Coreto. Coloreto é bom. Eu jogava Coloreto online, antes de comprar o Coloreto. Mas o Adriano já jogava desde que... Hamicab é bom, pô. Hamicab é... Hamicab a gente já foi um joguinho que a gente entrou um pouquinho depois, né? Entrou um pouquinho depois o Hamicab. Quando a gente já tava aqui, já começando a jogar os jogos da Lens. Mas é bem bom. O Hamicab é, pô, bem, bem estratégico. Mas desde que idade tu joga videogame, Adriano? Tipo assim, tu começou a jogar... Acho que uns 6. 6 para 7 anos, né? Jogo digital direto, né? Esse é o universo de todas as crianças. É o mais fácil hoje em dia, né? Tá todo mundo começando já com... PlayStation? Tu tá com quantos anos, Adriano? 8. 8 anos. Então, a gente... Porque hoje em dia é muito mais fácil a questão do jogo, né? Analógico, assim, de colocar... é fácil, né? Porque muitas vezes tu dá um celular pra criança digital, ali, né? No digital, desculpa. Tu dá o celular pra criança e ela se vira, assim, muitas vezes. Vai descobrindo, né? Eu e hoje... celular. Tem celular já? Uhum. E o que que tu joga nele? Só que eu não jogo, que é muito bugado. É muito bugado o celular? Estraga muitas vezes. Mas no celular da tua mãe, tu gosta de jogar, né? Uhum. Daí tu joga. E no PlayStation? Joga também no PlayStation? Uhum. E o que que tu joga no PlayStation? Só o GTA. GTA. Aí começou jogando FIFA. Sim, jogou. É muito futebol, muito FIFA, muito PES. Quando eu era pequeno, Winning Eleven, né? Nem tinha o PES ainda. E então tu começou a jogar a partir da Lens aqui, com os jogos modernos, assim. Não tinha nenhum contato com jogos modernos, nem uhum. né? Quando a gente chegou na Lens é que a gente começou a ter esse contato aí. Realmente é um universo... É totalmente novo, né? Também, quando eu descobri os jogos... Começou com Catan, né? O primeiro jogo que eu joguei foi Catan. E depois Carcassonne. Eu jogava Carcassonne toda hora, assim. Que são dois family games muito bons, né? Uhum. E eu acabei descobrindo todo o universo a partir daí, né? Mas qual que é o jogo que tu mais gosta, assim, Luiz? É difícil eleger um, né? Fala aí, Adriano. Ontem. Agrícola? Aham. Agrícola? Agrícola que a gente gostou. É, pô, Agrícola, né? Ontem eu passei aqui, vi os, né, eles dois jogando, mas... Com o Andrés e a minha mãe. É, com o Andrés e com a tua mãe. E pô, Agrícola, né, cara? Eu pensei, bah, que loucura, né? Eu tirei segundo lugar com 20 pontos. É, o Andrés foi o primeiro, né? Mas vamos falar como é que a gente começou. Qual foi os primeiros jogos que a gente jogou? Zumbi Dice. Ah, verdade, Zumbi Dice, né? Peach, que a gente tem aqui atrás, o Peach, né, que é um jogo de carta muito bom, que tem uma sineta. O Bongo. O Bongo também é outro jogo abstrato, né? E daí depois começou aí pra. Carcassonne. Ah, verdade, né? Carcassonne. Acho que Carcassonne é o primeiro jogo assim, que vocês começaram a jogar mais, não, assim, foi, né? Foi o que a gente comprou ele e jogou em casa, jogamos. Uhum. E tu gostou do Carcassonne, assim? Tu chegou a ganhar no Carcassonne já? Sim, quase ganhava. Quase eu não ganhava. Seu pai não conseguia ganhar de ti mais. Ai, ai. Mas. Minha mãe só perdi. É, não. É, mas tem bastante coisa. E vocês costumam jogar assim, né? Que eu vejo já que vocês jogam bastante em família, né? Sempre o Adriano, né? Agora, né? A gente tá a puxando irmã, os irmãos dele, que não tinha irmã, também esse contato. O irmão da minha irmã. É, sim, eles estão. Né, que são irmãos mais velhos, né? Pra vocês que não conhecem. Tem mais. São mais dois irmãos de. Quantos anos eles têm? O Guilherme tá com 17 e a Rafaela com 19, é isso? Uhum. É. E estão entrando. E agora eles. E é muito engraçado ver aqui na Lens que eles estão num ritmo muito diferente do Adriano, né? O Adriano é mais baixinho de todos ali, mas se toca horror na galera geral, uhum. Assim, né? Porque os irmãos, eles até agora estão entrando, aprendendo as mecânicas dos jogos de tabuleiro, né? E o Adriano já joga já um tempão. A gente. E até quando existia esse preconceito, até esse entrave, assim, de. Quando tu me perguntava assim, bah, tem jogos pra criança aqui na Lens? É, é. Eu sempre dizia assim, ah, pra criança. A Lens é um espaço pra adultos, eu sempre, né, dizia isso. E eu assim, bah, a gente não tem jogos pra criança. Tanto é que quando a gente saiu atrás desses três jogos que estão aqui na frente, né? Que a gente trouxe o Jogo da Vida, que é o jogo mais clássico de se jogar em família, né? Que aqui tá o The Game of Life, a versão da Hasbro. A gente trouxe o primeiro lugar dos Family Games, que é o Seven Wonders, né? Lá segundo o BGG. E a gente trouxe o Survive também, que é o jogo, né? Um dos preferidos. É um dos preferidos da Adriana, de ficar sacaneando a galera e comendo os nadadores aí, né? Mas. A gente também ficou pensando assim, tá, vamos ver a classificação indicativa de cada um. Esse daqui é 9 anos ou mais, esse 10 ou mais, esse 13. Daqui é 13 ou mais, então. E a gente achou que o Quirkle, por exemplo, que é um jogo abstrato, foi o jogo do ano, que é meio, né, um jogo muito bom, que era 6 ou mais. A gente não tem também nenhum jogo abaixo dessa classificação, e a gente sempre pensava assim, putz, mas que jogo que dá pra inserir pra crianças, né? Então, e depois, colocando os jogos, ensinando os jogos pro Adriano a partir do Carcassonne e os outros, a gente foi vendo que realmente dava pra. Né, ele foi aprendendo numa curva muito rápido, né? E desenvolvendo estratégia. Foi um aprendizado legal que foi junto contigo, né? Porque sim. Tu foi jogando junto com sim, ele, sim. Né? Não, a gente se deu conta de que a idade que tá. Que vem escrito aqui nas caixas, ela não importa muito. Porque. É, o Survival. Né, porque o 13 é o mais, né? Survive é 13 e mais e. É. Tava jogando com teus colegas, né? Você tava não dizendo? Só, é, justamente, não só o Adriano. Colega de 7 anos. Né, e a gente jogou esse final de semana com os colegas de escola dele, que tem 7, 8 anos, e adoraram o Survive. Uhum. Gostaram muito. E vocês jogam sempre com as regras completas, né? Sim, sempre com as regras completas. Isso é muito importante frisar, porque a gente. No início, os jogos sempre tem uma versão que é. Família, uma versão que é curta, uma regra mais simples, que nem o Agrícola, acho que você jogaram a versão família do Agrícola, é, né? É, o Agrícola a gente e daí, a versão família. Até mesmo para iniciar, que é melhor, e daí depois tem uma versão mais completa, então vários jogos tem essa questão do nível de dificuldade. E o Cash and Guns também é legal. Cash and Guns é muito massa. Da, é, da ponta das armas, né? Tu gosta. É, eu vi do Coop também, tu, né? Sim, de ficar... a gente, até meu pai comprou um Coop em francês pela internet. A da Funbox, aquele? Não, é um print and play. Ah, o print and play do... Uhum. Sim, sim. É, não, o Coop, ele tem várias versões, Guatemala, 1920... tem várias artes, ele tem muita coisa. É, eu comprei um que chama Complots. Ah, não, não cheguei, não. E não o War de Cartas. O War de Cartas também é uma muito bom, que é mais rápido que o War normal, que a galera já tá acostumada a jogar, né? Tem uma estratégia até um pouquinho melhor que... Foi feito por um brasileiro até esse War de Cartas aí, né? Mas a gente tava falando de idade, né? No início, eu até me preocupava um pouco, né? Pra saber, bom, vamos tentar introduzir jogos que sejam da idade, né? Sim. Mas depois isso não teve caiu, mais... Caiu, assim. Não teve mais importância. Se tiver... A gente foi a mil... É? Foi a mil, já foi pegando todos os jogos, né? Se tiver. Se a temática é interessante, eu acho que isso é uma coisa legal de falar, né? Uhum. Porque também o jogo muito abstrato, acho que ele não se liga não, muito. Não conecta tanto com o jogo, é, sim. Mas se tem uma temática legal. Cooperativo? Tu não gosta de cooperativo? Ele gosta de ganhar, né? Ah, é uma... É, tem cada... e, tipo, não só pelo fato do Adriano, né? Mas tem várias pessoas que não gostam de jogos cooperativos. Tem gente que não gosta de jogo abstrato. Tem gente que ama jogo abstrato. Tem gente que não gosta de jogo com... Tem gente que não gosta de jogo de mentir. É, tem gente que não gosta de jogo de mentir. Que é a maioria. Que é a maioria. Não, eu gosto de jogo de mentir. É bom. O Guilherme diz que não mente no jogo e às vezes mente. É, então tem vários jogos que tem que... É o jogo de blefe, né? Que tu tem que acabar mentindo pra ganhar, então. Mas tem várias mecânicas, assim, muito legais de jogos de tabuleiro pra explorar, né? E tu jogou bastante já aqui, né? A gente, sei lá, deve... Vocês devem jogar, tipo, sei lá, fácil, assim, mais de 20 jogos, assim... Fácil, em questão de títulos, né, diferentes. Ah, sim, a gente então, tem experimentado muita coisa diferente. Né? A gente começou mais por essa aqui, prateleira aqui? É, a gente viu. Ah, sim, o Catan, né? O Catan, o Interpol. Interpol do com o Mr. X, né? É. Daí. O Interpol, o Zarkback, o Splendor, Celtics. É, Splendor, tudo isso tava nos Family Games aqui do... Timeline. Esse Labyrinth. Ah, o Labyrinth também que tava lá. Labyrinth também é um jogo de 7 ou mais anos, né? Ele fica com... Também que é um desses que tem a classificação baixa. Mas agora na Lens a gente tá até desenvolvendo jogos. E daí a gente também foi atrás dessa questão de classificação indicativa. Fazendo um playtest, né? Uhum. Com o Adriano a gente já viu, pô, pra essa faixa etária vai ficar muito mais real, né? Que sim, muitas vezes falta essa questão do playtest. É, isso é que eu tava comentando. Que a história, se a temática é legal, a criança se liga muito, assim. Sim, ele sempre conecta, né? Então, a gente tava discutindo aqui sobre por que tu trouxe o Adriano, né, junto pra jogar. Tu já, a primeira vez que tu veio aqui, tu já veio com ele, já? Sim, viemos eu, ele e a Cíntia. Uhum. Basicamente, pra tirar um pouco do universo do videogame, assim, que era uma coisa que é uma coisa maciça. Na infância atual, assim, sim, né, sim. Que é só videogame. Então, para fugir um pouco desse universo. Claro que quando, no primeiro momento, eu fui nas lojas de brinquedo procurar jogo de tabuleiro. Mas é tão pobre a oferta de jogo de tabuleiro. Compramos Monopoly, compramos Combat, compramos esses jogos aí que tu encontra. Nacionais aí, né, que são lançados pela Grow, que é os jogos de massa, do mercado de massa, né? É. Que é o que tem todo longe. E daí, sim, daí... Aqui na Lens é que a gente conseguiu encontrar jogos bem mais legais. Só que meu pai não viu que era pra três, daí tá lá o tesourinho. Ah, o tesourinho que é, que é pra bastante gente, né? A gente tem que trazer pra Lens pra jogar, né? É verdade, é que tem que trazer gente pra jogar. É. E o... Então, assim, o primeiro passo assim foi isso, assim, né? A gente tava muito no jogo digital, né? A gente queria uma experiência diferente. Sim. É, porque aqui até, né, no Rio Grande do Sul, pelo menos, a galera tem muito essa questão de, ah, vamos pra praia? Vamos levar um jogo de tabuleiro pra praia. Uhum. Porque na praia não pega TV, não tem nada, sim. Tem que ser TV sim, a cabo sim. Lá, né? Uhum. Então, e daí a galera joga, eu tenho muitas lembranças da minha infância disso, né? De, claro. Pô, jogando carta, né, com as avós, com todo mundo sim. Lá, jogando War na praia, essas coisas. E... É assim, Uno a gente tem, né? Joga Uno, Uno, pô, então, Uno né? Classe, né? Jogamos muito Uno. E a gente tem essa questão. E também, assim, eu, né, particularmente penso assim, que também a questão do jogo de tabuleiro é uma coisa muito mais com a família, né? Que é, tipo, uh-huh. Em volta da mesa, todo mundo junto, um claro. Momento de todos, né? Porque o jogo digital, ele acaba sendo, né, uma experiência solitária ali, né? Tipo, agora rolada nos jogos solitários aí, é. Né? Daí, mas a gente acaba... Né? Tipo, tá a pessoa sozinha ali, tu tá fazendo outra coisa e tal, e o jogo de tabuleiro ele tem essa... Tu tem que se desconectar pra... Sim, né? e é difícil dos pais interagirem no jogo digital, assim, muito, né? Jogar junto um jogo digital, se até, não, é, se não, até a gente joga junto, né? Mas não é... Se não gosta de jogar jogo, não vem pra cá. Não vai jogar nenhum jogo. É, tem que gostar, claro. Se não gosta de um jogo, não gosta de todos. É, tem que... Depende, sempre tem. Tem gente que é hater, tem gente que é hater. Tá vendo esse pessoal que tá te vendo aí? Tem muito hater aí. Então, mas... Até gente... no jogo digital dá pra jogar online, enfim, jogar com amigos e tal, mas cada um no seu quarto lá, né? Sim, jogando, é. Né? E aqui também rola uma interação hoje já, o Adriano, que a galera sempre ficava assim, bah, não vou jogar com criança, né? Uhum. Tipo, porque a criança vai estragar o jogo, vai, sei lá, vai chorar, vai sair correndo, vai fazer alguma coisa, né? Como vocês viram, o Adriano não saiu correndo até agora, né? Não saiu correndo, porque ele tá preso no pé da mesa aqui, né? Não, mas ele, então... Tipo, e hoje já com a vinda de vocês, né, vindo sempre, jogando e tal, junto com a galera, né, hoje as pessoal joga de boa, assim, né? Tipo, chega junto, já, chega já faz. Até é, chega até a perder, né? Até porque não, ninguém pega leve contigo, né, Adriano? Todo mundo joga normal contigo, né? A gente joga normal, né? Ninguém... Isso é uma coisa que eu queria perguntar também, porque muitas vezes, quando tu vai jogar com uma criança, tu trata a criança como, ela tem menos experiência, menos carga do que a gente, né? Mas muitas pessoas, assim, jogam, vou jogando com a criança, vou estar aqui rolando os dados aleatórios aqui, né? Sabe? Uhum. Tipo, fazer umas ações, não vou deixar ele ganhar, vou... Mas como é que tu joga com o Adriano? Tu pega leve com ele? Como é que funciona? Acho que na primeira, na segunda vez, rodadas, já não... Assim, como é que é, Adriano? Ele dá umas dicas. Tipo, eu tento fazer uma coisa, mas ele diz que pra ganhar ponto tem que pegar aquela coisa e não fazer tal, pra não vender ou fazer... Sim. Mas hoje tu já joga já sozinho, já. Tipo King of Top, por exemplo, foi um que tu jogou bastante, né? E o King of New York também, né? Isso aí não precisa dica, né? É, isso aí já tá profissional já, né? Survive também. Eu até ganhei no King of New York quando a gente jogou a última vez, eu, meu pai, a Rafa e o Nicholas, lembra? É, isso aí. Ele... E qual dos dois tu prefere, o New York ou o Tóquio? New York. Por que tu prefere o New York? Tem mais complicação, tem mais elementos, tem mais coisa pra cuidar. E tem mais jeito de conseguir fama, de conseguir energia. Energia até a gente nem quer mais. Não quer mais comprar carta, agora só vai... É, porque no Tóquio é só porrada, né? Tipo, tu vai girando, batendo e ganhando. E o New York fica bem mais com aqueles barquinhos te atacando lá com os avião militar, né? Os prédios e tal. Então, tem um monte de coisa pra... Então ninguém precisa te dar muita chance, né? Tu já pega, tu já vai sozinho. Uma vez eu tinha que tirar 4 patadas pra matar minha irmã. E daí, pum, 4 patadas. Quase verdade, conseguiu fazer? Tem muito isso. E os jogos, né, de que tem dados e esse fator, porque isso é uma coisa muito comum nos jogos família, né? E é por isso que eles são tão aceitos na minha opinião, né? São aceitos muito facilmente, porque quando ele tem um fator aleatório, assim, que não fica... Porque muitos jogos puramente estratégicos, que é o caso do próprio Seven Wonders, por exemplo, que ele é um family game que tá lá, mas porque ele é fácil de explicar as regras, né? Uhum. Não... Né? Porque eu acho que o Seven Wonders é um pouquinho pesado, mas tu já jogou Seven Wonders, né? Sim, joga em casa. Joga em casa? E como é que... Tu jogou pra dois com a tua mãe, tu me disse, né? Aham. Daí que eu ganhei o jogo, né? Que eu nem tava lá. Adicionei umas pessoas extras. É, na pontuação, né? Os dois jogaram, eles estavam contando que... Os dois jogaram o jogo e no final, na hora de contar os pontos, entrou eu, entrou o Andrés, né? Entrou... Renan... Eu fiz 1 milhão de pontos, né? Quantos pontos eu fiz lá? 1.480.000. É, eu sou muito bom no Seven Wonders. Duvido vocês baterem esse recorde agora, galera. Mas, Seven Wonders, ele é um jogo fácil de entrar. Mas, por exemplo, o Catan, eu acho que ele deve muito à fama dele por isso, né? Porque por mais que tu seja puramente estratégico, tem o dado que te ajuda, né? Então, Catan, não gosto. Não gosto do Catan? O que que tu não gostou no Catan? Tem que ter muita sorte e, digamos que ao contrário, eu tenho. Muito azar, pô, não rola. Rola uns dados aí, vamos ver se tu consegue fazer, ó. Nesse dado aqui, ó. Tem que tirar 6 nesse dado. Vamos ver se tu consegue tirar 6. Não, 2, hein? Pô, não. Ah, mas não, ontem que a gente jogou Agrícola, o que que tu gostou no Agrícola? Dos Animeeples. Dos Animeeples? Gostou bem. Ele tá com os meeplezinhos direitinho dos animais, o Agrícola, uhum, da Devir. Uhum. Ontem a gente tá estreando o Agrícola aqui da Devir, né? Que chegou a Stone Age Agrícola. E, né, copinho pra vocês aqui. E a gente tava. Só que eu não consegui ver a partida de vocês, mas foi bacana. Conseguiu plantar, progredir. Ele ficou em segundo lugar. É, eu fiquei em segundo lugar. Eu ganhei 15 pontos já pela família inteira. Pela família? Tu aumentou da família? Sim, 5 famílias. A família inteira ficou. Os 5 negócios ali. O bonequinho. Ficou poucos espaços vazios, porque eu fiz bastante daqueles negócios pra botar plantação. E também fiz bastante javali. E ovelha. Vaca. E ovelha? É, só que eu vendi tudo no começo. Eu fritei, daí. É porque eu tinha uma família muito grande, né? Daí tem que se alimentar no agrícola, tem que manter a família. É, a minha mãe gosta de ter experiência em tudo nos jogos. Ela foi... como é que se diz no jogo? Não lembro. Tá bom. mas ela ficou... Ela tirou bem pouco ponto, né? Tu me disse. É, eu me lembro quando cheguei no final agora, do jogo. Um outro jogo que tu gostou que tu, e a gente jogou junto com a... Caxingas. Caxingas não, mas o Ticket Ride, né? Ticket Ride, né? Vocês chegaram a jogar o Europa, o Ticket Sim, Ride? Jogamos a Europa. É, a gente jogou o Europa e o... E o normal, e né? O normal. É, a gente já sabe todas as regras. É, é que são... isso é uma questão até dos jogos pra família, os jogos infantis, que tem muito isso e essa preocupação de ter poucas regras, né? É. Então, por exemplo, Survive, né? É um jogo que é assim, que é tipo, é pegar o tile, mover 3 pontos ali de movimento, né? Tipo, mover teus bonequinhos, salvou na ilha, ganhou, certo? E daí e tem a questão de matar os outros, né? É. Jogo da vida, é rolar a roleta, rolar um dado, mover pra esquerda ou pra direita, né? É. Seven Wonders tem muito mais regras, mas é baixar uma carta, passar pro lado, né? Em outras. Sim. É então... tipo Sushi Go. Sushi Go, Sushi Go, vocês jogaram muito bom Sushi Go. Contigo, só que deu uma goleadinha. É, eu não... 52 pontos. É, eu não peguei leve, Foi pra ensinar como é que é a vida. A vida é assim, é dura. Adorei. Então, mas... tem essa questão dos jogos fáceis, assim. E qual o jogo mais complicado que tu jogou na Lens? Tem algum que tu não entendeu? Tipo assim, que tu... Ah, esse jogo eu não sei o que tem que fazer. É, o Agrícola no começo eu não tava entendendo. Porque eu só ajeitei os inimigos. Uhum. E daí não... Não vi nada. E daí depois tu começou a pegar? É, sim. Mas demorou muito pra te pegar a manha do jogo, assim? Não, rapidinho. É, eu só fui pegar as coisas. O que tu não gostou muito, eu acho que era muito abstrato, foi o Blueprint, né? É, esse jogo não gostei. Não gostou do Blueprint, né? Que é de construir os prédios e tal, né? Que tu rola os dados antes, daí tu tem que enfilhar os D6, né? Então... Mas tu não gostou porque ele tinha que rolar dado também antes do... Não. Não tirava os teus dados aí, não... É, sim, por isso, e também é que a minha estratégia era sempre ruim, porque eu não conseguia dado na cor que eu queria. Eu queria dado verde e dado preto, e só via transparente lá dentro. Ah, tá, não. Então tu não gostou do jogo porque tu não ganhou, cara. Também. Isso é uma coisa importante, né? É. Senão, os jogos que a gente não ganha, a gente perde. É, não, gosto. É assim, até pra gente entender e tal, né? Então, mas muito, muito massa mesmo. E coisa... É muito complicado, tem que ter uma estratégia de como que tu vai fazer. Se tu vai botar os pretos no primeiro, terceiro andar. Sim, a pontuação dos dados, né? Se tu vai botar um laranja num lugar que só vai pegar uma peça. É, tem bastante coisa pra pensar, mas, pô, bacana que tu gostou do... Que tu, né, que tu, não, tu entendeu, mas não gostou do Blueprint. Porque é isso, a gente vai criando um senso crítico, né? Uhum. Então... E o Catan? Qual? Catan. Ah, Catan também, né? Então, mas a gente tem vários jogos aí. Eu queria até também fazer o mesmo questionamento que eu vou fazer pra galera ali de casa, mas também fazer já pra ti. Com os jogos que tu... Assim, que tu tem em casa. Geralmente, assim... Muitas pessoas acabam comprando jogos pra si, né? Uhum. Então eu, né, também, a minha coleção também, porque eu não tenho filhos, né? Não, pelo menos nenhum ainda me descobriu, né? Mas a galera sempre compra os jogos pra si e vai montando sua coleção em cima do seu próprio gosto, né? Uhum. E muitas vezes o cara não pensa em quem vai jogar com ele, né? E quando a gente, e muitos dos board gamers, né, dos caras que são colecionadores, estão aí montando sua coleção, sempre compram jogos pra jogar com seus amigos adultos, né? Até os caras que têm família, né? Que é o rolada, né? E você que tem filho, que não coloca seu filho pra rodar ali, pra rolar, não pra, né, pra jogar. Então, né, rolada ali neles ali, Adriano. Então, a gente vai sempre... Né, acaba buscando isso, porque não adianta ter um jogo que tu não vai conseguir, né? Muitas vezes, por exemplo, Dixit são jogos, né, bons, assim, que tu consegue inserir pra outras pessoas, que a gente já falou, né, no nosso primeiro rolado, na segunda rolada sobre a popularização do board game, né? Falando sobre isso, né, de, pô, vamos comprar jogo pra isso. Os jogos que tu compra, eles são pra ti, eles são pensados pra família, como é que, o que que te leva, assim, a... É, pensados pra família... Que... Pra gente jogar, né? É, jogos que eu consigo, pelo menos, jogar. É, jogos pra... E pra chamar os teus colegas pra jogar junto. É. Né? Quem que decide a compra dos jogos aqui, hein? Ah, é... Eu. Uma decisão bem democrática. Eu. Mas... A gente tá fazendo a nossa coleçãozinha aí pra poder jogar com a família e com os amigos. Não, mas é sempre bom ter em casa, né? A gente tava comentando antes aqui também do Camel Up, né? Então, que tu tava dizendo que é um jogo, foi aí, jogo do Neil Spielberg aí. Tudo errado. Hã? Que tudo dá errado, né? A casa dos dados, aqueles que nunca sai o dado, o camelo voa pra cima do outro, né? E move pra frente e tal. E uma rodada pode acabar o jogo. É, e uma rodada pode acabar o jogo também, né? Se todos os camelos numa, né? Um alinhamento das estrelas em uma rodada pode acabar o jogo. Cabelo, então, é um jogo que tu gostou bastante, né? Uh-huh. É de aposta e tal, nos camelos, né? E também a gente fala. Mas a galera mesmo do hobby tem muito aquela questão do cuidado com o jogo, né? Ah, não vou colocar esse jogo na mesa porque, ah, pode, sei lá, a criança pode destruir, vai, sei lá. Mas que galera, tipo, depois do um ano, a criança não vomita mais leite em cima do teu jogo, tá ligado? Tipo, a criança sabe jogar, ela sabe se comportar, né? Então, tipo, a gente pode colocar esse tipo de jogo pra galera, né? E se tu tem muito problema, assim, com, né, com a questão do cuidado, ah, não quero que a criança se aproxime, que acontece, porque muitas vezes esse hobby geralmente é cheio de pessoa velha, né? Agora que tá começando a entrar. É pra isso. Se uma criança for pegar o negócio... O Mico, ele já destrói toda a cidade, né? É, e é finalizado, perdeu os dentes. É, perde os dentes, né? Não os dentes da vida real, né? Ninguém toma essa... Mas se você não conhece, dê uma olhada em Terror of Meepletown, que é o Rampage, o nome antigo dele, que tu tem que... É um jogo de peteleco, de dexterity, né? De destreza. Assoprar tu tem que assoprar pra destruir os prédios, então é bem legal pra jogar também com seu filho. Os Os outros monstros? Ah, sim, é. Você pode derrubar os outros monstros também. Ah, mas quando a gente tá falando de criança, a gente tá falando de criança maior. Criança assim. Acho que o Adriano não teria condições de jogar um ano atrás, assim. Agora que ele tá com 8, que tá conseguindo entender melhor, né, mecânica. Uhum. Claro, deve ter jogo que criança de 7, né, consegue acompanhar e tal. Eu tenho... Tem alguns amigos aqui, alguns que frequentam a Lendes, que falam que jogam com as crianças em casa, assim, né? Sim. O Gilberto, o Gerson, são... Uhum, eles também jogam. O Gerson veio me dizer, bah, eu jogo com a minha filha, né, o Gerson é amigo nosso, ah, eu jogo com a minha filha, sei lá, né, ou vários jogos bem mais complexos, assim, tipo Istambul, eu jogo Istambul com a minha filha. Eu disse, cara, tu tem uma filha, tem certeza que é um anão que tu tem ali, tá ligado? Tipo, como é que vai jogar um jogo que é tri-estratégico, assim? Ele, não, ela entende Takenoko, é um, não sei se vai chegar... Takenoko do Pandinha, pô, também é um jogo que tem uma estratégia, tem que fazer, até o mesmo próprio Carcassonne, né? Ele é simples, mas... É, que é a história de que depois que a criança começa a pegar o jeito, né, de jogar e começa a entender umas mecânicas básicas, daí... Fica muito mais fácil. Muito mais fácil. E tem gente até mais velha que o Adriano, né? Maior que 8 anos, que pode sentar com ele e ter mais dificuldade ainda pra entrar, né? Então, na questão dos jogos, pela experiência mesmo que ele tem no... Jogo de carta, qual é o jogo que tu gostou aí de carta? De carta? Contando com o Thay? Contar, pode ser, mas tem aí o que tu jogou de carta. Porque carta é muito bom, assim, se tu tem, como eu tava dizendo, se tu tem medo que estrague teu jogo, o jogo de carta é um jogo geralmente que é barato, né? É um jogo que, tipo, ah, rasgou a carta, vai lá, compra outra. É por isso que existe aí o Bang da Grow, existe o Love Letter, né? Daí, vocês jogaram Love Letter já, né? Sim, é, Love Letter. Ah, é verdade, o Loot Letter, né, do Munchkin, né? Do troll da internet lá, né? Do... O troll da internet, Correto Aterrorizante, Tesouro. A Ratricinha. É. O Correto. É, tem vários. O Vaso de Planta. É, o Vaso de Planta. O Anel do Desejo. Tem o Tesouro, o Dragão de Plutônio, né? Tem também. Então... E tem. É Turbone, eu acho. Eu não sei como é que é, ficou em português. E tem Pato do Apocalipse. Pato do Apocalipse é um. E é um jogo de dedução que ele consegue jogar numa boa, né? É. Às vezes eu acerto as cartas dos outros. É, eu sempre... jogo um Vaso de Planta e eu desradricino pro um porrete. E daí acerta e ganha o jogo. Outro jogo de carta que tu te dá bem é o Coup, né? Gosta muito. São jogos de deduções. E esses jogos, eu até quando eu tava jogando Interpol, até eu pensei assim, putz, será que ele vai conseguir jogar de Mr. X? Porque o Mr. X joga todo fechado, né? Uhum. Então, que, né, tu jogou de Mr. X já algumas vezes, né? Conseguiu fugir, né, também, né? Consegui, mas quando o Júlio chegou lá, ele disse pra minha mãe e pro meu pai, como vocês estão de dois, joguem cada um com dois. Daí ferrou tudo. Daí tu não conseguiu fugir mais. Te cercou. Daí, mas era uma coisa que eu tinha muito, assim, né, de pensar assim, bah, será que ele sozinho vai conseguir, né, sem a ajuda de ninguém, vai conseguir entender nesses jogos que tem informação fechada, que tem, né, que tipo, ele... E pegou. Ah, tem o Revolution também, que é um jogo de leilão, né, que tu joga fechado no biombo, tem que fazer as apostas, depois revela, todo mundo compara. Tem que ter muita decisão. É, um jogo da Steve Jackson Games, né. Tem uma cana cheia de cubinhos, né. E tu prefere cubinhos ou miniatura, Adriano? Como assim, cubinho? Ó, eu tenho uma miniatura aqui, por exemplo, né? Aqui, ó, uma miniatura que nem essa daqui. E a gente tem os cubinhos de madeira, aqueles tipo os Animeeples e os Meeples do Carcassonne, por exemplo. Não sei, se você for botar Animeeples nessa competição, eu acho melhor os Animeeples. Os Animeeples ganharam aí, ó. É, viu? Surgindo um Eurogamer aí, né, galera? Então, mas a gente... mas tem isso também, né? Que os jogos até... que a gente tava falando também antes sobre a questão da linguagem, né? E daí se vocês deram uma olhada aí no nosso último rolado sobre tradução, a gente comenta sobre isso. Porque tem muito jogo que é independente de linguagem. A maioria desses Family Games tem... bastante texto em formato de imagem, né, para que a galera seja mais intuitivo, consiga entender sem ter que realmente ler, né? Porque quando acaba tendo que ler, de vez em quando a criança desconecta um pouco, sim, né? Sim, sim, é mais difícil, né, de entender. Então até a questão de regras, né, fica um pouco mais complexa. Então esses Family Games, eles têm sempre isso. Só que tem que criar uma também uma linguagem, né, rolada pra galera que cria essas linguagens visuais que ninguém entende, né? Tem que andar com o manual do lado para entender o que é aquele símbolo. É importante isso, até a questão da linguagem, né? Vocês chegaram a jogar algum jogo que era em inglês? Sim. Que era em... Revolution tem texto em inglês, né? É pouco texto, mas tem texto em inglês. A versão do Coop que tem aqui tem... Claro, mas é só aquela regrinha, depois tu aprende o que cada... carta que apresenta, fica mais fácil. Francês é muito mais rifi. É, eu já tá até, viu? Mas acho que do inglês só o Revolution mesmo, né? Mas também é pouco texto. Mas é bom até, porque isso daí desenvolve... Eu aprendi inglês, boa parte do meu inglês vem dos jogos digitais que eu jogava quando era pequeno, né? Ficava lá jogando Medal of Honor, ficava jogando, sei lá, Ninguém ficava... Né? Ah, triângulo é back. Ah, daí tem que ir lá, né? Hoje já é bolinha já pra voltar, né? Então, não é X hoje pra voltar no PlayStation, né? É X. É bolinha. Então, bolinha pra voltar no PlayStation. Não sei, mudou, né? No meu tempo era triângulo, cara. Mas, então, e a gente vai aprendendo triângulo bastante. Agora não serve mais pra nada. Serve mais pra nada o triângulo, né? Antes, o triângulo antes também dava pra trocar de carinha. Ah, tinha informação, tem várias coisas. Eles vão mudando esses caras, esses japoneses aí, tu vai. Mas, então, a gente tem várias questões com essa parte da linguagem mesmo, né? De poder trazer o pessoal. Mas eu gostaria então de agradecer, que a gente está chegando ao fim então de mais um Rolada, né? Gostaria de agradecer aí a presença do Adriano. Valeu, Adriano. Bate aí. Feito. E agradecer também a presença do Luiz por estar né, fazendo parte desse papo, né? Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu de estar aqui, né? Hoje eu sentado aqui nessa cadeira do meio, né? E a gente, sei lá, né? Isso que aconteceu com o Júlio. Mas a gente, então, gostaria também de convidar vocês para continuar jogando aí, né? De aprendendo. E você aí de casa, né? Não sei se vocês querem dar uma palavrinha final aí, né? Colocar aí pros outros que estão nos assistindo, os outros pais aí, né? Vem pra outras famílias. Estamos aqui esperando para jogar. Queremos mais crianças aqui, para ter mais esse público. É uma boa. Quer as tuas últimas palavras aí, Adriano? Pensa aí o que tu quer falar pro pessoal aí. Tem mais gente da tua idade aqui pra jogar? Não sei. É, isso aí, ó. Isso aí, grandes frases, sábias. E a gente, então, pra você então que quer conhecer né, mais jogos de tabuleiro, também vocês podem dar uma olhada aqui nos nossos vídeos de regra que tem aqui do lado, conhecer um pouco mais as nossas instruções, olhando os outros rolados que tem também aqui nos nossos vídeos do canal. Você também pode dar uma passadinha na Lendes e, né, vamos agora... Facebook? Facebook. Tu pode. E vocês podem comentar, sugerir, né? Qual o tema do próximo Rolada? Sugira aí pra nós também, né? Tenha um bom dia das crianças. E até o próximo Rolada. Vamos agora pros comentários com o Arthur. Um, dois, três. Olá! Não dá, meu, pra fazer que nem o Júlio, cara. Não dá, meu, deixa eu... Tipo...